2-0. Organização aí do nosso grande amigo Anselmo. Forte abraço para toda a galera lá do povoado Volta do Morro. Lá da Volta do Morro, a gente vai para o campeonato do Esporte Clube do Tonhão do Mel, no povoado Mirolândia, onde tivemos as quartas de finais no último domingo, às 16 horas, no tempo normal. A equipe do Liverpool de Três Portes empatou com o Cruzeiro de Samambaia pelo placar de 0-0. E nas penalidades, a equipe do Liverpool venceu a equipe do Cruzeiro pelo placar de 5-4. A organização do nosso grande amigo Tonhão do Mel, pelo campeão, pela Champions League do bairro Boa Vista, vamos ter a grande decisão na próxima sexta-feira, a Champions League da quadra do bairro Boa Vista, às 19h30. Vamos ter o amistoso entre a equipe do Fênix enfrentando a equipe do Amizade, a partir das 20h30. Vamos ter a disputa do terceiro lugar entre a equipe do Real Madrid enfrentando a equipe do Manchester City, e a partir das 21h30 a grande decisão entre a equipe do Barcelona enfrentando a forte equipe do Manchester United. Então, próxima sexta-feira, a grande decisão da Champions League da quadra do bairro Boa Vista, a partir das 19h30, organização do nosso grande amigo Ferreira Marianense, diretamente para a Rádio Guarimas FM 98.3. Tá aí, portanto, um balanço pelo futebol amador da região. Ferreira Marianense, nosso repórter do interior, trazendo todos os detalhes. Obrigado, obrigado, meu grande amigo Júnior Pinheiro, rapaz. Grande Júnior, um abraço para você, jovem amigo, cidadão de bem, é filho do meu primo Aloysio Pinheiro. Júnior, um abraço para você, para toda a sua família. Grande amigo, cidadão de bem, um garoto jovem que merece todo o nosso respeito. Boa noite, Júnior. Um abraço para você, para toda a família. Um abraço no velho, o grande Aloysio, né? AAP, como ele, a gente brincava muito, Júnior, ali em décadas anteriores. Gente boa. Jogou de zagueiro, viu? A pancada era segura jogando no miolo de zaga, o Aloysio, viu? Um abraço, Rubson Muniz. Rubson Muniz está por aqui, anunciando que é o novo reforço do Futebol Master, né? Do Futebol Master. Foi contratado pelo Cabeludo a preço alto e vai jogar, portanto, o quarentão no Elvídio Nunes. Depois do campeonato picoense que começou ontem, vai ter o Master Quarentão. Tonzinho já tá preocupado, ele tava querendo lhe contratar, Cabeludo foi na frente, mas o Fredson, o Fredson é um grande goleiro. Será que o Rubson desbanca o Fredson? O Rubson é aluno do Fredson, viu, Moraes? Olha, o Rubens, como jogador que já fez o teste como jogador, lá no Arena América, no domingo, pro meu time de meia direita, tá reprovado. Ah, ele jogou de meia, foi? Tá reprovado. Não, mas ele é goleiro. Eu sei, mas não tinha atleta pra jogar, já aí tinha ele, dois goleiros. Ele preencheu no, aí eu no botei, meu campo. Isso, coloquei ele de meia direita. Jogador que... lento. Não, não é isso. Ele disse que era atacante. Eu coloquei de meia direita pra botar o tio lá na frente. E mais ou menos passei umas 3-4 bolas pra ele, mas é igual a caranguejo, cheio de perna. Não segurava uma bola. Como goleiro, quem sabe deve ser um grande goleiro, mas seu irmão é um goleiraço, muito experiente. É uma contratação muito boa do Cabeludo. Do Cabeludo, mas eu acho que o Fredson ainda tem muito o que ensinar ao Rubens. Mais experiente, profissional. É mais cascudo. Um goleiraço. Vice-campeão da Copa Picos. Pena que nos 50 não dá pra enfrentá-lo, já tô com 61. É melhor o Rubson ficar na organização, Dois? Ambas as partes, mas pode ser um bom goleiro. Como jogador, não. E como organizador, é espetacular. Grande Rubson, valeu, bonito. O Moraes pegou bem aqui, viu? Eliel, boa noite, garoto. Espetacular a nossa CEP Sub-20 derrotou a seleção de Vila Nova do Piauí pelo placar de 1-0. Eu tô aqui esperando para ver de quem foi o gol, Eliel. Mas vamos ver, manda aí aqui, manda aí ao vivo, Eliel. Boa noite, um abraço para você, um abraço pro Erim, um abraço para toda a família, rapaz. Um abraço pro Esdras, viu? Essa galerinha boa que acompanha. E parabéns, Eliel. Grande vitória, uma seleção forte, Vila Nova do Piauí. E a CEP Sub-20, nessa tarde de quarta-feira, fez 1-0 para cima de Vila Nova do Piauí. O time se preparando para o piauiense da categoria. Um abraço para toda a galera do Zangãozinho. É, rapaz, boa noite, Nivaldo. Foi 3-0, Nivaldo. Ah, amigo, então, olha, o meu repórter de pista, eu vou ter que demitir, viu, Eliel? Repórter de pista, sabe quem foi? Paulinho, lá do estádio. Paulinho disse que foi 1-0 e eu já não vou mais pegar essas informações do Paulinho. 3-0 para nossa CEP Sub-20. O Eliel vai anotar aí, por gentileza, os gols. Um abraço pro Erim, pra dona Janaína, pra toda essa galera. O Rubson responde o Tonzinho. No campo, Tonzinho, sou melhor do que Fredson. No futsal, ele é melhor. Tá aí o Rubson falando com propriedade, né? Os gols de Juninho, Vitor Hugo e de Martinson. É, Martinson. Martinson, Juninho e Vitor Hugo. Caras novas. Pessoal novo, né, Liel? Um abraço, parabéns aí para todos vocês aí desse Sub-20. Estamos na expectativa. 3-0, Moraes. Os moleques passearam no Gigantão da Malva, Moraes. Tão bem, porque esse time assim de interior. O Eliel é o capitão do time Sub-17, é um menino que já é visto por grandes clubes do futebol brasileiro. E estamos na torcida pelo sucesso da nossa molecada, né, Moraes? É, que essa molecada continue se dedicando, treinando, dá um conselho de pessoa experiente. É, que tem o pé no chão, tem humildade, tem a simplicidade, cada um deles, que a vida não é fácil, é difícil, muitas vezes é como uma roda gigante, e principalmente a idade que esses jovens têm hoje. Não tem coisa melhor do mundo que se dedicar, vestir uma camisa com alegria, com dedicação, e um dia sonhar. Todos os sonhos podem um dia se tornar uma realidade. É o conselho que eu dou para todos esses atletas da CEP, sub-17, sub-20. Muito bem, Tonzinho, nós vamos aqui a um rápido apoio cultural. É rapidinho, é 2 minutos, nós vamos voltar. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras, vamos falar um pouco do Flamengo, do Campeonato Brasileiro, rapidamente, sul-americano. O Botafogo. O Botafogo tá mandando bem, né, Tonzinho? Mandando bem. Daqui a pouco nós entramos de sola. Na hora. Mas vamos, o Andrei também vai trazer o palpite dele. O Andrei tá por ali. O Andrei tem novidade. Daqui a pouco, logo após o nosso apoio cultural, a gente tá de volta no Por Dentro da Bola. Clécio Antônio da Silva, Rubson Muniz. É, Rubson, você sabe que eu sou seu fã, né? Você pra mim é um dos maiores e melhores realizadores de eventos esportivos hoje da nossa cidade. Sub 11, 13, 15, 17, 20. É, o Rubson trabalhou com a franquia do Atlético do Paranaense, trabalhou com a escolinha do Falcão Futsal. Então, meu amigo, a bagagem é alta, viu? Agora sei não, viu? O Criciúma lá também tem um bom goleiro, né? Mas eu sou mais o Rubson mesmo. O Cabeludo fez uma boa contratação, viu, Muniz? Olha, daqui a pouco a gente volta. Carlos Silva também com a gente. Boa noite, Nivaldo Souza. Boa noite, Milton Holanda, Mateuzinho, essa galera boa que curte o melhor do esporte. Vamos ao nosso apoio cultural. Ferro Norte, seu parceiro forte em Picos, localizado no bairro Catavento, telefone 3422-4612, no comando do gerente Evaldo Cabral. Noroeste, as lojas que vendem moda no centro de Picos, em Noroeste. Infinity Bet, aqui, Loterias Online, Master Frios, Carnes, Frangos e Frios, em Picos e Bairro Junco, tem Master Frios, ligue 3422-9226. MB Assessoria Contábil, o comando do amigo Manuel Borges, são mais de 30 anos de experiência. MB Assessoria Contábil, Hortifrutas Andrade, o comando do amigo Lucas Rafael, são duas bancas na Feira Livre de Picos, vendas no atacado e varejo. Gráfica Brito, a primeira a gente nunca esquece. Coelho Rodrigues, no coração da cidade, tem Gráfica Brito, comando do amigo Zé Brito. Dr. Jânio Glauco Bezerra, fisioterapeuta, atendendo no CAF, em frente ao estádio Elvídio Nunes, ligue 3422-1628. BRN Engenharia Energia Solar para Todos, o comando do engenheiro Dr. Benedito, 999-735-681, é o telefone de BRN Engenharia Energia Solar para Todos. Cícero das Bicicletas, a maior casa de bicicletas de Picos, Rua São José, no coração da cidade. Telefone 999-842787. Cláudio Celular, são duas lojas atendendo Picos e região, vendas no atacado e no varejo. Cláudio Celular, ligue 99447-9691. Mercadão dos Importados, nosso forte é vender barato. Francisco Andrade no comando. Ótica São Francisco, sua visão em primeiro lugar. Em Picos tem Ótica São Francisco, o comando do amigo Assis. Eugênio Leôncio, preparando seu terreno para construir. É só ligar 99997-1418. Panorama, o point da cidade, churrascaria e pizzaria com música ao vivo nos finais de semana. Visite o Panorama. Ultra Gás, Teles Gás, ali na Severa Eulálio, 999-88-1920. Ligue Ultra Gás. Marcos Buriti, vereador Marcos Buriti, sempre apoiando o esporte, sempre ao lado do esporte em Picos e região. Empresário Getúlio Brito, também apoiando o esporte em Picos e região, centro-sul do estado. Empresário Getúlio Brito. Doutor José Almeida, médico cirurgião vascular, atendendo no Memorial Santa Luzia. Ligue 99471-5698. Churrascaria Bola Café, a top da cidade, é em frente ao estádio Elvídio Nunes, o comando do amigo Carpé. Isaú da Pimenta, o rei do tempero, o melhor tempero de Picos e região. Banca do Ferreira, na Feira Livre de Picos, tem Ronald Lima, e tem Banca do Ferreira na entrada do bairro Passagem das Pedras. Kilder Home Center, três lojas atendendo Picos e região, nos bairros Bomba, DNR e Poeiras. Tem Kilder Home Center, ligue 3422-1279. RM Produções, o comando do amigo Rupson Muniz. MV Gás, o gás do Brasil, comando do Helder e da dona Nájera. Ligue MV Gás, ligou, chegou, 999-18-0099. Agradecemos a todos os vereador nossos e presidente da Câmara Municipal de Picos, doutor Heriberto Barros, médico urologista e cirurgião geral. Agende sua consulta na Qualimed, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1032, em Picos. O Aribas FM de Picos, a rádio do esporte na cidade. Apoio Penske Comercial, trabalhando com tela alambrado para campo de futebol e quadra esportiva. Temos também rede de proteção para campo society, quadra esportiva e janelas de apartamentos. Atuamos também na área da construção civil, com EPS, isopor para laje, telhas de brasilite e telhas termoacústica. Penske Comercial, na Avenida Joaquim Nelson, bairro Dirceu, na capital Teresina. Telefone zap 86995620222. Quer ser diferenciado e tirar excelentes notas, assim como os nossos alunos? Vem então para o nosso pré-ENEM e pré-MED do São Judas. A escola com melhor desempenho na redação do ENEM. Mais de 60 alunos no top 900 da redação e com grande destaque na matemática. Aproveite a promoção. Sua nota é seu desconto. E hashtag Vencer São Judas. Vamos ao nosso apoio cultural. Clínica Ideal Odonto, seu sorriso merece o melhor. Extração, canal, restauração, limpeza, prótese fixa e de grampo, manutenção ortodôntica. Clínica Ideal Odonto, localizada na Rua Coelho Rodrigues, 348, no centro de Picos. Telefone zap 988-181152, no comando do Dr. Bento Filho. Clínica Ideal Odonto. Às 19:19 em Picos, estamos ao vivo, direto da cabine Leonardo 7, a cabine campeã de audiência, batendo bola, Nivaldo Souza, Tonzinho Moraes, Andrei Moraes, aqui na cabine campeã de audiência, abraçar Leonardo Benigno, meu grande amigo, cronista esportivo da querida capital Teresina. Milton Holanda, um abraço, grande Milton, abraço pro Manezinho do Forró, dona Verônica, Mateuzinho, meu grande amigo Milton, um abraço a todos, obrigado, obrigado Léo Fran, grande Léo Fran, um abraço para você, Léo, para toda a galera do Verdão, um abraço para Leomário, o Tonzinho Moraes está por aqui, hoje a galera do Verdão presente na cabine, campeã de audiência, Léo Fran, jovem, amigo, cidadão de bem, um abraço Léo Fran, um abraço para você, um abraço pro meu amigo Solimar, que também é torcedor do Verdão, o Taílton também ligado com a gente, tá por aqui o Begão, grande Begão, um abraço Begão, Kaique, cracaço de bola, obrigado Fran Eres Duarte, também ligada com a gente, obrigado a galera que acompanha e curte o melhor do esporte. Muita bola rolou nessa terça-feira, vamos trazer aqui, Tonzinha, rapidinho, o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana, nós tivemos Série B, nós tivemos Tombense 2, CRB 1, Chapecoense 1, Ituano 0, Ponte Preta 0, Juventude também 0, tá aí. Pela Sul-Americana, ontem tivemos o América Mineiro goleando, América Mineiro, amigo, no Independência, América 5, Colo-Colo do Chile 1, quem foi o Colo-Colo, né, Moraes? Estudiantes 4-0 no Barcelona de Guayaquil, e com 80 mil pessoas no estádio. Lá o Universitário do Peru lotou a casa para derrotar o Corinthians, que foi com time misto, e o Timão venceu por 2-1. Corinthians 2, Universitário do Peru 1, jogando em Lima. Parabéns, né? Parabéns ao Timão. Parabéns aí, portanto, o Corinthians passa, o América Mineiro passa, aí, portanto, para as oitavas da Copa Sul-Americana. Hoje bola rolando, Tonzinho e Andrei, bola rolando hoje também pela Série B, já tem gol, Mirassol vai derrotando o Atlético de Goiás por 1-0, o Novo Horizontino do cracaço Roberto Elchayer, né, garoto de Picos, Novo Horizontino 1, Londrina 0, e o Avaí na ressacada, começa 9:30 da noite, contra o Sampaio Correia do Rupson Muniz, tá aí, tem mais jogos, tem mais jogos, tem mais jogos, o Sport na Ilha do Retiro recebe o Vitória, choque de leões na Ilha do Retiro, Ceará joga com o Vila Nova, o Vuvu Ceará pega o Vila, 9:30 da noite, também às 21:30, jogando no Frasqueirão, na querida Natal, ABC e Guarani, amigo. Guarani, campeão brasileiro, 1978, muita gente não sabe, mas o Tonzinho Moraes lembra bem desse Guarani, campeão brasileiro, Moraes. Neneca, Paulo, Pouco, Zé, Cigano. Zé, Carlos, Zenon, Capitão, Careca, hein, pô? Campeão brasileiro em cima do Palmeiras, o Leão ainda deu um soco na cabeça do Careca e foi expulso. Lembra bem, Moraes? Lembra. Tonzinho, tem bola rolando também pela Sul-Americana, o Botafogo já vai derrotando o Patronato por 1-0, o gol do Luiz Henrique, o San Lorenzo e o Independente Medellín, 21 horas, também 21 horas Emelec e Sport Cristal, tá aí você conferindo os detalhes, né? Já tivemos também Campeonato Brasileiro Sub-17, o Internacional goleou o Ceará por 4-1 jogando no Sul. No clássico carioca, o Botafogo derrotou o Flamengo por 2-1, também no Brasileiro Sub-17. E o Timão, o Corinthians, goleou, rapaz, o Atlético Mineiro, do meu grande amigo Milton Holanda, do ex-vereador Antônio Afonso. Corinthians 7, Atlético Mineiro 1. Tá sobrando, né, essa molecada do Corinthians. Teve mais jogos, Santos 3-2 no Grêmio, Atlético do Paraná 2-1 no Fortaleza, é a Copa do Brasil Sub-17, é aonde a CEP vai estar no próximo ano. Cruzeiro 3, Atlético de Goiás 2, Cuiabá 1, Fluminense 2, Goiás 1, Palmeiras 2, o Palmeiras ganhou lá em Goiânia, parabéns. São Paulo 4, Bahia 2, tá aí. Copa do Brasil Sub-17, você confere no Por Dentro da Bola. Tonzinho Moraes, Campeonato Brasileiro, Botafogo liderando, Palmeiras teve uma queda nos últimos 8 jogos, o Palmeiras só venceu uma partida, se eu não me engano foi a do Bolívar, né? Ganhou do Bolívar e depois foram empates e derrotas. Um time forte, um time qualificado, um time organizado, um time que tem, Tonzinho, na minha opinião, uma das melhores gestões do Brasil. O Flamengo também já se perdeu no começo do ano com problema de gestão, consequentemente perdeu 4 títulos seguidos, e o Palmeiras, na minha opinião, não vai entrar nessa. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para se recuperar, tem um bom grupo, é forte nas categorias de base, o Abel Ferreira é grande treinador, a presidenta também é uma grande comandante, e consequentemente a expectativa é do Verdão levantar a poeira e dar a volta por cima, Moraes. Até hoje o Palmeiras senta a ausência do Scarpa, Moraes. Tonzinho, ainda tem muita bola para rolar. Sabemos que o campeonato é longo, mas já temos aí, já vamos para a 16ª rodada, já estamos chegando próximo da metade, que é 19. E o Botafogo disparado, um Botafogo com um time simples, humilde, sem ninguém acreditar, desde a primeira, segunda rodada, terceira, a galera, não, na quinta, já tá lá embaixo. Não, na oitava, quem já tá lá é Flamengo, é Palmeiras, é Atlético, e enfim, e o Botafogo chega à 16ª rodada, coloca 12 pontos de frente, isso mostra que é um time que tem trabalhado forte, que é um time que está portanto, é um time de operários, não é um time de craques, mas é um time obediente taticamente, é um time forte na defesa, hoje o melhor goleiro do Brasil, indiscutivelmente, Lucas Perry, eu tô falando hoje, no momento, artilheiro do Brasileirão, enfim, o Botafogo tá sobrando, Moraes? Ganhou dos grandes, Tonzinho, dos grandes, ele ganhou dos três do Rio, ele ganhou do Vasco, do Fluminense, ganhou do Flamengo, em São Paulo ele ganhou Corinthians, São Paulo e Palmeiras, só falta o Santos, e ganhou também do Inter, e ganhou do Grêmio, e ganhou do Atlético Mineiro. Exatamente. Então tem um rodete nos grandes clubes brasileiros, aí perdeu pro Cuiabá. É brincadeira, né, Andrei? Botafogo, só vamos saber disso no futuro. O futuro a Deus pertence. Isso. O Botafogo, na verdade, faz um grande campeonato. O campeonato está longe de acabar. Eu sou diferente, eu não costumo. É, tem muita água para rolar. O problema de ser, o problema do futuro, só a Deus pertence. Nós podemos, na verdade, sucumbir no segundo turno. Agora, eu acho muito inviável. Eu acho muito difícil um time que vem numa pegada boa, um time que joga hoje o melhor futebol, um futebol convincente, é um time que joga na vertical, não é time que joga para trás e que joga do lado, é um time que não tem apoio de CBF, é um time que vem de Série B, que vem massacrado pelos outros grandes, como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, que são times que têm grande plantel, Tonzinho, são times midiáticos, onde a mídia coloca lá na plataforma alta, e hoje o Botafogo é quem está na plataforma alta. Então eu acho que a gente tem que bater palmas, aplaudir a quem trabalhou para chegar lá, né, Moraes? Foi empate, 1-1. Hoje o Botafogo, a gente vê um futebol em época diferente, como se dizia. Quais são os maiores times de futebol brasileiro? Para mim, naquelas épocas, nossa, era 4. Uhum. Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras. Esses eram. Essa era, Tonzinho. Esse era o alicerce do futebol brasileiro. Através desses quatro clubes que somavam mais de 70% da seleção brasileira. 70% da seleção brasileira eram jogadores do Botafogo, do Santos, do Palmeiras e do Cruzeiro. O restante somava os outros 30%. E com isso nós ganhamos 3 Copas do Mundo. O Brasil é visto no mundo, o Brasil é o maior do mundo hoje. Nós somos penta por causa dessas grandes equipes, dessas grandes camisas, dessas grandes histórias que os jovens, muitos, fingem talvez não saber, porque está aí a pesquisa para fazer, é só ir buscar quem era, de onde veio, mas eles fingem, e aí eles sucumbem diante das verdades. O futebol não começou em 1980, o futebol não começou em 70. O futebol começou em 1910, Moraes. Como é que dizia o Santos e Pelé? Como é que se dizia o Botafogo? O Botafogo de Jefferson. Como é que se dizia o Cruzeiro? Ou de Garrincha, né? Como é que se dizia o Garrincha? Que foi o maior da. Como é que se dizia o Cruzeiro? Pra quem não sabe, quem fez o primeiro gol do Alberto Sobrava, né, o Dirceu Lopes? Camisa 10, filho de conhecido como Divino, um jogador espetacular. Tonzinho, falar de Palmeiras, de Botafogo, de Santos, de Cruzeiro, de Raul, Nelinho, Moraes, Darcy Menezes, Vanderlei, Cruzeiro de Piazza, Zé Carlos, Dirceu Lopes, Cruzeiro de Roberto Batata, Palinha, que faleceu há 2-3 dias atrás, e de Joãozinho, aí é fácil. Eu quero saber é fazer o que eles fizeram, é fazer o que a academia fez, é fazer o que o Glorioso, que leva o nome de Glorioso por isso. Naquela época, Tonzinho, existiam os mundiais. Não era mundial como hoje, mundial da FIFA. Mundial da FIFA é novo. Quando o Flamengo ganhou, era da Toyota, lá no Japão. Aí a FIFA abraçou a ideia. E agora eles ignoram os grandes títulos que Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro ganharam nas décadas de 50, 60, 70. Será que não era futebol? Ou eles estavam jogando, era basquete, Moraes? Moraes, e hoje é o dia do futebol. Parabéns ao futebol, né, Moraes? Era o dia das academias, eu lembro, a 72. A outra eu não lembro muito. A 72 de Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu, Leivinha, Ademir da Guia, Edu, César, Ney. Esses eram os eventos, né? E o dos melhores futebol na seleção de nós, a gente foi uma seleção de 72. É verdade, tá? Olha, bem rapidinho, eu acho que o futebol brasileiro hoje sucumbe diante das gestões europeias, diante das organizações dos outros países, em decorrência do Brasil se desfazer dos seus jogadores. Os jogadores melhores do Brasil, eles estão indo embora, Andrei, com 15, 16, 17. 15, 16, no máximo 17 já estão indo embora. Então nós estamos perdendo, portanto, esses talentos, essas crias do futebol brasileiro que vão para a Europa e que lá se viciam em outros ciclos que não são ruins, são bons, é um grande futebol, mas ciclos financeiros muito altos, eu acho que atrapalha e atrapalha bastante. O futebol brasileiro é muito rico em termos de qualidade. Jogava por música. Ele cinco jogadores na Polônia, tiraram de boa, até o goleiro fez um golaço, ele escreveu: o que o brasileiro faz dentro de uma lança, o europeu não faz no seu. Se fosse assistir o futebol inglês naquela época, você tinha medo de ter acidente. É desse jeito, né? É desse jeito. Tá por aqui acompanhando meu amigo Luiz Genário, grande Luiz Genário, um abraço para você, Luiz, um abraço, torcedor do Timão. É, rapaz, o Luiz Genário é torcedor símbolo do Corinthians, assim como o Canope, um menino espetacular, eu conheço desde molequinho. Um abraço, Genário, um abraço para você, hoje é funcionário padrão do Armazém Paraíba, merece todo o nosso respeito, um abraço aí, viu, Luiz? Um abraço pro goleirão Adalto, um abraço pro Paulo de Laureano, que é nosso contemporâneo. É, o Paulo, na verdade, é da nossa época, foi um grande jogador de futebol de campo, de futebol 7, de futsal, enfim. Parabéns, Paulo, um abraço para você. Um abraço para toda essa galera que nos acompanha, o Milton Holanda, tá por aqui a galera curtindo, tá por aqui também o Jonatas Almeida de Souza, obrigado. Maxwell Pintor, também ligado com a gente. Edivaldo Bora, obrigado, Edivaldo. Kaique, Begão, técnico das Abelhas Rainhas de Picos. E tá aí, para fechar o programa, Tonzinho, a gente agradece, portanto, a toda essa galera que esteve com a gente, que tiveram acompanhando. Agradecemos hoje a presença ilustre, né, do meu amigo Tonzinho Moraes, amigo de infância, de adolescência, contemporâneo ali de mais de 40 anos. O seu filho Andrei também por aqui, segue a linha do pai. O Tonzinho seguiu a linha do pai dele, o velho Antônio Moraes, que era um velho espetacular, amigo, cidadão de bem, que está sempre ajudando ao próximo, um velho que está sempre junto, enfim. E é isso. Paulo de Laureano também é de nossa época, merece todo o nosso respeito. Falamos muito do futebol amador, já parabenizamos aqui, Paulo, já rodamos os gols, o gol da rodada, todos os detalhes no Por Dentro da Bola, da festa do futebol amador no Elvídio Nunes, que aconteceu ontem à noite na abertura do campeonato municipal. Vem muita coisa boa por aí, às terças e quintas-feiras no Elvídio Nunes. Tem bola rolando solta no Gigantão da Malva. Terças e quintas-feiras, sempre com dois jogos. Parabenizamos o Tonzinho Moraes aqui, por chegar à final da Copa Picos Master 50, por fazer um campeonato espetacular. Tonzinho muito bem, fez gols decisivos, ajudou o seu time, Tonzinho, a chegar à grande final, você marcando gols ali já no apagar das luzes, usando a cabeça. Me lembro de dor de cabeça, me lembro de um pênalti, enfim, parabéns, Tonzinho, parabéns a todos que nos acompanharam e que irão nos acompanhar, né, no decorrer da semana. Tonzinho Moraes está por aqui. Eu começo com o Andrei, lá do outro lado, o filho do meu grande amigo Tonzinho, para agradecer, viu, Andrei? Aqui é, a palavra é gratidão, obrigado pela sua presença, jovem, torcedor do Palmeiras, um menino espetacular, que tem todo o nosso respeito, que Deus abençoe, ilumine, e vamos aguardar vocês aqui mais vezes. Obrigado. Boa noite, Andrei. Muito bem, tá aí o Andrei, Tonzinho Moraes, grande baluarte. O Tonzinho Moraes, amigo, não é só amigo, é um grande irmão, é um cara que a gente tem o maior respeito, o maior carinho, cidadão de bem e, consequentemente, ainda apaixonado pelo futebol. Hoje nós comemoramos o aniversário do futebol e, consequentemente, nós sempre vivemos isso, Tonzinho, desde os 5 anos de idade. Quando a gente jogava com aquela bolinha branca, desse tamanho a bolinha, uma circunferência de 10 centímetros, uma bolinha que tinha uma bandinha, às vezes vermelha e branca, preta e branca, azul e branco, não era, Tonzinho? E, consequentemente, a gente viveu sempre esse lembro. Fizemos muitos gols, conquistamos muitos títulos, medalhas, torcemos por grandes clubes. O Tonzinho torce por a Academia do Futebol Brasileiro, eu torço pelo Glorioso do Futebol Brasileiro e muitos outros, né? O Paulo Laureano é torcedor do Machão da Gama, outros são torcedores do Rubro Negro, do Flamengo, Corinthians e tantos clubes, e o futebol nos proporciona muitas alegrias, às vezes muitas tristezas, mas temos que saber assimilar tudo sobre o futebol, o que ele nos proporciona. A gente só tem. Eu agradeço muito ao futebol, gosto muito do futebol e, consequentemente, vou estar sempre, você sempre, um abnegado e apaixonado pelo futebol. Tonzinho Moraes, muito obrigado, garoto. Você, quando vem aqui, vem enriquecer o programa. Obrigado. Boa noite, Moraes. Jota Silva também tá mandando um abraço. Jotinha das meninas, é namorador, viu? Vamos continuar assim.